Fernanda Brum. Fernanda Brum. CD Liberta. Breve, mais um lançamento MK. Exclusiva. Me condenaram a uma vida amarga. Me amarraram pra eu não prosperar. Rasgaram meus sonhos, o meu ministério. Cortaram minhas asas pra eu não mais voar. Exclusiva. Mas eu clamei. Liberta-me, Cristo.